Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, ouvintes! Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Escolhes Tu ou Escolho Eu, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje tenho comigo um convidado especial, uma presença que é inédita aqui na rádio, é inédita sobretudo aqui no nosso Escolhes Tu ou Escolho Eu. É uma ilustre personagem do mundo da música, do mundo da construção em Legos e do mundo dos papagaios de papel. Estou a falar, claro, eu dispenso apresentações... Nuno Miguel! Queres ficar sem beber hoje? Está bem. No meio de tanta brincadeira, disseste uma verdade. É uma presença inédita hoje. É a primeira vez que estou a falar para a rádio hoje. Ah, pois é. Estás a ver? Então falaste bem. Por acaso é verdade. Pronto. Pronto. Estou com sono. Então e da parte da construção em Legos, não é verdade? Estou com sono. Foi isso que eu li na Wikipédia, que tu eras o... Vou morrer um dia destes. Os meus 85 anos já chega. Por experiência de vida. Já passei por muito. O dia mais feliz da minha vida foi o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Tinha eu 20 anos, acabado de sair da tropa. Senhor. Mas agora já estou satisfeito, já posso morrer descansado. Pronto. Até agora então, a música que eu escolhi para o nosso programa, a primeira música é Marcha Fúnebre. É bonito isso. Não, peraí, como é que é a marcha fúnebre? Já não sei como é que é. É isso. Deve ser isso. Acho que é também. Eu estava a confundir com essa ou com aquela, mas não tinha nada a ver. Olha, esta semana já podes falar como é que foi a primeira semana de Sport Antena. Ah, pois é. Hoje já podes. Esta semana já. Olha, que eu lembrei muitas vezes. Tens muito a carne na cabeça, não é? Para já é assim. E esta semana vai ser igual. É, olha, mas sabe, por acaso digo-te uma coisa, tem sido uma experiência, agora sim, agora já posso falar sem, agora vou-te ser sincero. Sim, é sim. Pois, não, é assim, foi uma experiência, primeiro é assim, vou-te ser muito sincero, é assim, era o lugar do Nuno, não é? É sim, para dizer é assim ou queres ficar mesmo sem... Era o lugar do Nuno, é... Sou-te sincero, fui assim aquele nervoso miudinho. Epá, isto não vai estar como o Nuno fazia. Ah, que problema. É como a semana passada estava a dizer, vou substituir alguém como, assim, como o João Isidro, esse ícone da rádio. Mas é, pois não, mas é verdade. É claro, pô, não, é mas, não, mas é verdade. Isto é como... É porque, assim, é substituir, de facto... Ui, é uma coisa muito importante. É, sim. Reis importante. Sem dúvida que é. Isto importante ou importante? Importante. Foi o que eu disse. Sabes que eu, inclusive, na segunda-feira, pronto, no, o programa não foi para o ar porque tive aqui uns problemas técnicos. Os problemas técnicos, no fundo, se resumiu a falta de rede. De rede de peixe. Internet, exatamente. Pois. É, não, é assim. Sabes que eu fiquei a pensar, inclusive, como é que seria, por exemplo, fazer o Quadras da Música? Quadras da Música! Fiz ontem um ano, não me deste parabéns. Ah, pois foi. Não lá. Ah, parabéns. Obrigado, igualmente. Sim. Eu pensei, mas. No mesmo dia em que a 5 Notícias fez 10 anos. Já viste que engraçado? Diga. Pois eu vi. Eles. Anda lá. Pronto, é a mesma coisa. Vi ou não? Eu ouvi. Sim, faz conta, pronto. Não, e é assim, foi uma experiência interessante. Muito Dakar, sem dúvida. Muito. Vitórias portuguesas. Muito Taça Hopman, mas mais ainda Taça de Doha. Taça. Pois. Olha, a Sérvia por uso e depois foi. Pois fora da final. Pois, eu sei. Já viste? Eu sei. Achas isso uma injustiça deste país? Pois, deste país... A culpa é de Sócrates. Exatamente, a culpa é de Sócrates. Pois é. Enfim. Fala aí sobre a música 2, a Marcha Fúnebre. A Marcha Fúnebre. Ora, a primeira música de hoje... Bom, sabes que eu tenho pensado numa coisa. Eu, nos últimos dias, eu ando muito tristonho. Ah, sim? Tu não estás reparando nas músicas? Olha, eu tenho que ser muito sincero. Não sei se reparaste nisso na semana passada. Não, eu tenho reparado quando falas. Bem, o mais momento sério neste programa é o que tu dizes. É um momento sério. É. Olha, vou-te ser muito sincero. Não sei se reparaste nisso, se reparaste... Pronto, não disseste nada. Mas sabes que houve uma altura, quando eu falava lá da solidão, que... Epá, eu não tenho vergonha em dizer isto. O homem também chora. Quase que me viram lágrimas aos olhos. Não reparei. Não? Não. Mas por acaso quase que... Epá, fiz um esforço. Foi na semana passada? Foi. Fiz um esforço. Quando falaste de dar-me um abraço ou quando foi do... especialmente do Dá-me um Abraço. Como é que chama? Uta? Michelangelo? Só eu te posso ajudar. Mas foi mais aí, foi durante mal, ou seja, com maior intensidade, foi no Dá-me um Abraço. Ficaste emocionado com o meu abraço? Por acaso fiquei. Ah, bem. Bastante. Mas não foi nessa altura que choraste? Nessa altura não, que estás a rir? Foi, pois, sabes que eu... Ah, quando... a camisola 2 não é a mesma? Foi não. Então já me dou um abraço. Já não é... já não é fofinho. Sabes que... quando às vezes, quando eu, naquela altura, ri-me, digamos assim, para ligar a atenção dentro de mim. Mas o momento mais intenso foi realmente com o Sobe de Posso Ajudar. Eu estava a pensar, mas não pode ser. Então não, bocado, sabes que era o Dá-me um Abraço, agora foi com o Sobe de Posso Ajudar. Não, comenta explicar. Mais intenso. Ah, mais intenso. Foi no Dá-me um Abraço. Tá. Durante mais tempo, foi no Sobe de Posso Ajudar. E pensei, comecei, mas que é isto? Então, eu tenho saúde. Dois amores. Tenho uma rádio que estava na altura a fazer um ano e já fez um ano. Eu tenho aqui, epá, e para ser sincero, porque enfim, acho que já todos perceberam que o Nuno, para além de ser um lutador que faz aqui a companhia, é também um grande amigo. E não só, mas o resto fica entre nós. Não tem piada nenhuma, continua. E é assim. Eu tenho aqui um amigo, aliás, na altura até tinha, aliás, não tenho só um amigo, não é? Portanto, até tenho mais do que um amigo. É assim, eu vou estar aqui triste e falar de coisas tristes, mas porquê? Nada disso. Então eu decidi esta semana... entrar com felicidade. Exatamente. Mas eu não sei qual é a música que vais trazer. Decidi trazer música... Não. Sei. Ah, está a ver. Seria trazer músicas que me transmitem alegria. E é essa alegria e conforto. É essa a principal marca de todas as músicas que hoje vão fazer parte das minhas escolhas, ou que hoje são as minhas escolhas. A primeira música é de Alexis Jordan. É uma música recente, do ano de 2010. Esta cantora está agora surgindo no panorama musical. Alexis Jordan faz uma coisa muito engraçada. Já tiveste concerto para ouvir a oportunidade de ouvir a música. Por acaso, e não. Durante. Ai não? Pronto. Não. E durante. Mas então vais ouvir agora. E durante muito tempo. E durante muito tempo. Ela faz uma coisa muito engraçada. Ela consegue dar, ou seja, dar tom à melodia sempre no mesmo acorde. Só muda no refrão. Mas, ou seja, durante. A parte que não é refrão, agora também aqui a faltar o nome. O nome técnico. Mas durante. Portanto, estrebilho. É a mesma coisa. Não sei o que é que queres dizer, mas está bem, é isso. Sem ser na parte do refrão, ela mantém praticamente sempre no mesmo tom. Não espera nada, espera aí. Andam aqui numa sala ao lado, no auditório, a fazer ensaios para a ópera. Andamos aqui a ouvir um... Isto é um estúdio muito fino. Não, eu sei, muito que, diversificado. O que se andava aqui a passar é porque isto aqui de vez em quando há aqui campeonatos de boxe. Não é propriamente no boxe que se faz. No boxe não se faz propriamente isso, mas sabe? Pois não, mas andava lá. Enfim, pronto. Enfim. Se calhar os ouvintes nem se aperceberam, mas sabem, faz conta. Eu acho que se aperceberam. Continua. Enfim. Continua. Mas dizia, pronto. Ela mantém-se muitas vezes no mesmo acorde. Assim, ela transmite, eu não sei, eu gosto da forma como ela canta. Tem assim uma voz muito jovem, muito elástica, uma... não sei, transmite boas energias. Então decidi escolher para vocês Happiness, música da cantora Alexis Jordan. Is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy. priceless. I gotta be out of my mind not to try this. That you can give to me, I can feel it when you're holding me close. You're like one of the world wonders. I know I'm going under. Come see that I'm ready for this. And you're so good for me. You're my true joy. You make me want to say sou eu que falo muito. A tua primeira intervenção durou 8 minutos e meio. E depois sou eu que falo muito. Eu só ouvi esta Alexis Jordan na Pinesse agora. Não tenho ouvido em casa, sabes porquê? Pergunta porquê. E porque não tiveste tempo? Não, não tive tempo de ver. Foi porque quando olhei para o título da música, nem precisei de procurar, nem precisei de ouvir a música. Foi logo, olha, e já percebi que ele vai para... para a escolha, para a vertente da felicidade. E a tua segunda música também deve ser mais ou menos a mesma coisa. E... um bocadinho mais elaborada. Foi o que eu disse. Já que quero felicidade, vou-lhe responder com felicidade. A próxima música vai ser de... felicidade. Da Natécia Barreto, não é? Pois. A próxima música vai ser... vais-me interromper outra vez? Não. Vai ser... já me interrompeste, disseste não. Vai ser de uma série de desenhos animados. Vamos lá ver se tu te lembras. Dava no canal... acho que era, na 3. Portanto, Sociedade de Informação e Comunicação. É assim que se diz? Deve ser. É. A SIC. É. Uhum. Tanta volta para dizer SIC. E eram uns dinossauzinhos que viviam numa gruta, assim, numa ilha, no meio do mar. Lembras-te? Ai, caraças. Ai, caraças. Ai, está quase. Espera um bocadinho que estou quase lá. Isso. Não eram os dinossauros bebés, para não? Era. Nem todos, mas eram. Assim, e aí era tudo muito bonito, tudo dentro de uma vida feliz. O Vale Encantado? É? Não sei como é que chamava em português, mas devia ser Felicidade, porque a série inglesa, a original, chamava-se Happiness. E porquê a música? Porque até há pouco tempo, até setembro de 2009, eu... relativamente pouco tempo. Eu sabia que... sabia a música toda. A música de abertura, em português, claro, que aqui dava a versão portuguesa. Sabia a letra praticamente toda desse música inicial, do genérico. Mas nunca sou, nem o nome de nenhuma personagem, nunca sou, não me lembrava, que eu via aqui, eu não via até para aí 8 anos, ou perto disso. Não me lembrava de nome de nenhuma personagem, não me lembrava sequer do nome da série, e além disso da gruta dos dinossauros, ou espécie de dinossauros, não me lembrava de mais nada. Até que descobri um blog pela internet chamado desenhosanimados.pt, deves conhecer, se não conheces, passas a conhecer. Passa a conhecer. Desenhos animados que... lá o gerente aquilo, ou o criador, ou lá quem é, mandei o meu para lá. Porquê? Porque, e aqui entra a segunda explicação para esta música, que já vou na terceira. Falei na resposta à tua, para a felicidade, do gostar de desenhos animados de novo. E fiz uma versão desta música, mais uma. Não vou ficar, mas não foi contigo desta vez. Aliás, o que gravou a versão final disto até mora aqui perto do estúdio e também conheces. É filho de um tal Vieira e tal, teve connosco no carro. Embora tu não tenhas estado no Storytel, ele esteve lá, depois soubeste que ele tinha estado lá. Ele gravou a versão final, porque já havia uma versão inicial disto, gravada por mim. Isso é uma fraquinha. Para ficar boa, foi ele que gravou. E então, ou seja, sabia a letra, sabia tudo, até peguei na música, alterei, deixei um ou outro verso, mas alterei a maior parte da letra para criar uma versão minha da música. E só em setembro de 2009 é que lá o tal fundador, o criador, o... como é que se diz? Inventor. Não é inventor, é que está a gerir. O gerente. É o gestor. Não, o gestor, o que quiseres. O gestor de conteúdos desse blog lá me respondeu e enviou o vídeo, o link do vídeo, e finalmente eu descobri o nome da série. E finalmente voltei a ver as imagens, porque eu só tinha as imagens na cabeça, porque eu não voltou a dar na televisão. Exato. Finalmente vi as imagens, finalmente ouvi a música em inglês, que aliás é a versão que vamos ouvir para ficar happiness também como a tua. Exatamente. E fiquei todo contente naquele dia, parecia uma criança. Yeah. Aliás, agora a criança parecia tu, ou careca. Hoje és careca. Aliás, eu gosto muito do teu termo cachopa. A cachopa na altura até dizia que eu parecia um monquinho naquele dia. Pronto. Quer dizer, sou monquinho todos os dias. Mas naquele dia, como passados, sei lá, porque eu já tinha feito a versão daquela música em 2008. A meio de 2008. Repara que eu sabia a música, sabia tudo, né? E depois só em setembro de 2009 é que descobri a série e tal. Depois de mais... Houve um domingo à tarde, que eu lembro-me, com uma prima de uma nossa amiga casada. A primeira ouvinte do Quadras da Música. A versão experimental. Houve um domingo à tarde que eu estive, sem exagero, horas, eu em minha casa, ela em casa dela, através do Messenger, a falar por vídeo, à procura da música. E não encontramos. Só depois, graças ao tal... Aliás, acho que até foi nesse dia, descobri o blog dos desenhos animados. Depois lá apareceu Happiness. Não te lembras? Vais-te lembrar agora. Ok. Chama-se mesmo... É o tema de abertura da série Happiness. Está bem? Está bem. Então vamos lá. Então vamos à Felicidade. Outra vez. Felicidade parte 2. Assim vem o Marpão, felicidade. Ah, não é ele que canta? Não, é na Décima Barreto. Não, mas há um homem que canta isso. Felicidade. Não é o Marpão. Cidade. Ah, não, isso é o Emanuel. Isso é o Emanuel. Então mas, é a música que vais escolher a seguir. Não, mas eu estava a dizer aquela, Emmanuel, música, é aquela música da felicidade. Ta-na-na-na. Congratulations. E há na Décima Barreto, tem uma versão portuguesa que é essa da felicidade. Não conheces? Não. Então já te mostro aqui um bocadinho. Agora que a música vai tocar, já te mostro essa da felicidade. Vamos à música então, não é? Então qual é que é? Abertura. Happiness Opening. A música de abertura da série Happiness ou Felicidade. Something's hiding just inside your heart. Something's hiding just inside your heart. If you're looking for a friend, will be there till the end. Inside your heart's a real good place to start. Happiness is liking who you are, reaching for a star, knowing if you fall, someone will always catch you. Happiness is just a state of mind. It isn't hard to find if you believe that all your dreams and wishes can come true. Happiness is waiting there for you. Oito minutos e meio, quando era 5h43, mas agora sou eu que a ganhar. Mas agora, calma, que é o primeiro para falar. Reparaste que a tua Happiness tinha 4 minutos e 3, a minha tinha 43 segundos. Não, tem um minuto e pouco. Também é uma música de abertura de desenhos animados, claro que é mais curta. Ah, pronto. Querias um programa curto, pronto. Obrigado. E a música a seguir vai ter 2 segundos. Mas nada, fala aí. Então, a seguir, manja. Agora, vamos ter música primeiro de Alexia. O tema chama-se Happy e foi gravado em 1999. Faz parte da 8ª cassete de vídeo do Carmo na Parte. E vai simplesmente já para a grande área. O tema escolhido foi precisamente por causa da felicidade. E por ser mais uma música relacionada com as cassetes de vídeo do ano de 1999. Tudo boas relações, tudo felicidade e é golo! Ah não. 9-9. Gostas muito de 9-9? Não gostas, já sabes? Gosto. Não disseste que 1999 foi aquele ano da coisa, do coiso? Coisa. Então está bem. Não, mas agora é sério. Já disseste? Happy. Música de Alexia. Escolhi este tema porque, como já disse aqui, ainda que não sou de brincadeira, foi a música... Foi uma música que foi... Ela surgiu em 1999. Sabes que esta música... Eu gosto muito de recordar esta música por um motivo muito simples. Vou-te explicar porquê agora. Eu, quando gravei esta música, estava eu a ouvi-la e estava a haver uma discussão tremenda em casa. E foi por causa desta música que eu me aguentei. Sabes... Não me sabes como é que eu ia saber. Pronto, mas dito agora. com esta música eu aprendi a ser forte. Ou seja, quando eu quero, eu estou aguento, a aprender a ser forte. Sim, diga. Miguel Gameiro com Miguel sozinho. É assim, quando eu quero, quando eu me disponho a lutar contra as adversidades, eu consigo vencê-las. E ao som da coisa que mais gosto na vida. Música. Música. Exatamente. E pronto, então decidi escolher esta música, Happy. E aliás, até porque outra coisa, sabes que quantos anos é que eu demorei a encontrar esta música? 2 segundos e meio. Demorei 12 anos a encontrá-la. O que é que eu disse? Eu gravei numa cassete de vídeo, mas é assim, depois ela ficou gravando na cassete de vídeo, eu não fazia a mínima ideia. Como é que demorou 12 anos? Foi em 99 e ainda agora começou 2011. Ainda nem se completou 12 anos? Pois não. Então? Aliás, não, ok, não se completou 12 anos. Mas já foi em 2011. Então foi 11 anos e qualquer coisa. Pai, 11 anos e... Ganhei outra vez. Pai, 11 anos e 8 Ganhei. Minutos. Arredondando há 12 anos. Ganhei. Arredondando há 12 anos. Ganhei. Arredondando há... Fogo. Nós vamos ter uma programação especial no dia 4. Vamos lá. Ah, pois é, nós vamos ter uma emissão especial no dia 4. Não é emissão, é uma programação. Sim. É isso. Ora, já agora, gostaste de recordar a primeira... Ah, só de paciência. O que é que eu gostei de recordar? Parece que eu falo muito. Anda lá, diz lá. O que é que eu gostei de recordar? Diz. Se gostaste de recordar a gravação... Qual a gravação? A primeira emissão. Olha, uma coisa que eu não percebi. Tu disseste no Nós e o Mundo, terça-feira, semana passada, que... Quem tinha começado? Acho que foi Nós e o Mundo que disseste. Que até meteste lá o meu coisa. Do Notícias de Outro Mundo. Essa é a parte. É que tu cortas. Isso é palhaçada. Que eu sou para aqui a dizer. Do tempo do apito dourado. Das escutas. Quem é que tu disseste que tinha começado as emissões da Antena Web? Quem é que começou as emissões da Antena Web? Sim. Foi o Salvador. Então porquê é que a primeira emissão é o que estás a falar? Não é isso. Repara. A primeira emissão... Depois de experimental, percebes? Não. É assim, houve emissão de arranque, não é? Mas essa foi uma emissão especial. Que dia? Dia 4. Pronto. A primeira emissão normal, percebes? Já depois da apresentação da rádio e tudo mais. A primeira apresentação normal, ou seja, o primeiro programa que iria para o ar normalmente, sem... Percebes o que eu quero dizer? Qual foi? Foi a Cera Press. Ou melhor, com locução. Porque às 6 houve uma hora... Em que dia? Também no dia 4. A experimental foi no mesmo dia da coisa. Foi. Está bem. Mas agora percebes o que é que eu quis dizer? Agora percebi. Pronto. E é assim. Pronto. Eu ouvi, tu a falar outra vez, na terça. Foi às 9h30, não foi? Foi. Tu estavas a dizer... Esta rádio é a rádio mais recente... Não, foi. 3, 2, 1... Agora! Agora! E depois meteste a ABBA, não foi ABBA, a música de fundo, no início? Foi. E depois disseste que era a rádio mais recente na internet em Portugal, e disseste que querias ouvir, vamos ouvir músicas de 1900, literalmente. Eu sei umas coisas. É bem. Pronto. Estava cheio de Nós e o Mundo, comecei-me a rir sozinho. pronto, e é assim. Vamos então à música. Happy, música de Alexia, e logo depois seguiste-á um pequeno bloco publicitário. Não sai daí. Que depois é de meia hora. Exatamente. Andas a aprender com as bandas a 4. Tão visíveis. Não, então, eu fala mais um bocadinho, fala, sim. Pronto, está bem, ok, vamos à música. Não, fala mais um bocadinho, pronto, já podes parar, já passou os 5 minutos e meio que durou a minha. Sim. Já estás a durar mais do que eu. Está bem, pronto, vamos à música. 5 minutos e 41, 42, 43, 46, até já. 48, 5 minutos e 50, está quase os 6 minutos. Eu fico até às 6. Ficas até às 6 horas? Diz lá, 56, 57. Qual é a música? 3, Happy? 2, 8, 9, 1, agora! 0! happy. Programa Os Melhores da Rádio. A Antena Web leva até si, todas as terças e quartas-feiras, pelas 19h, Os Melhores da Rádio. Desfrute de boa música e fique atento ao nosso momento de culinária. Quem sabe não lhe damos ainda uma boa ideia para a próxima sobremesa lá de casa. Os Melhores da Rádio. Todas as terças e quartas-feiras, entre as 19h e as 19h30, com Paulo Santos na Antena Web. Quintas e sábados, convidamos-lhe a embarcar connosco numa viagem sem fronteiras pelo mundo da música. Sem Fronteiras, um programa de Leandro Amador. Uma viagem que certamente vai querer repetir. Sem Fronteiras, quintas-feiras e sábados, às 18h, só aqui, na sua Antena Web. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11h, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Happy, it's so nice to be happy. É tão bonito ser feliz. Achas que é bonito ser feliz? Yeah, bué da fixe. Amenaço. Eu não estava assim a falar a bué das totes. Mas é bué da fixe. Estás é cool. Freak então. Estás totem alto, mas estás freak. Olha bem. Quem é que está alto? Estás tu totem alto, estás bué fora. Ah. Entendeste agora? Estás a manjar a cena? Ah. Yeah. Yeah, man. Eu gosto do teu yeah, meu. Yeah, meu. Muito alto, meu. Muito castado. Já ia dizer as neiras. Lá estás tu com o teu mau feitio. Mau feitio? Não percebi essa. É uma expressão, enfim. Para quem vê televisão sabe o que é que eu estou a dizer. Pois. Eu vejo televisão, mas se isso dá em novelas, certeza que não vejo. Dava numa novela da vida real. Estás a ver? Estás a ver? Pronto. Como eu não vejo. Já estava. E eu quase que aposto que é para as bandas a 4 também. Exatamente. Oh, como é que eu acertei? Ah, palmas para mim. Bom. Querias uma música de 99, vou dar uma música de 99. Não pediste nada, mas eu vou-te responder. Força. Vou-te fazer uma adivinha então. É de 99. Já sabes qual é a música? Sabes. Vem dos Estados Unidos. Já sabes, já ajuda muito. Já. É raro músicas virem dos Estados Unidos. Exatamente. Pronto. Vem de uma cantora norte-americana. Britney Spears. Oh, como é que sabes? Há tantas. Por acaso, quando tu disseste música vindo dos Estados Unidos, opá, 99 ocorreu-me que fosse para uma coisa tipo Sometimes ou da Britney Spears. Não, mas a música não foi gravada, oh, foi feita em 99, mas só foi lançada no Upside Down Games de 2000. Mas, pelos vistos, foi gravado em novembro de 99, uma coisa assim. Eu li, mas já não sei onde é que li. Como se apela a música? Vais tu dizer-me. Au! Sim. Então deixa-me cá que vi-se um número. Ah, não, ah, também é assim. A tua música dizia happy, happy, it's so nice to be happy, happy. All about everybody should be happy, it's so nice to be happy. Happy. Quem é feliz é sobretudo, não é? Pois. Então como é que qual é a música? Sei lá. Pensa lá um bocadinho. É um single do Upside Down Again. Não pois, é o Upside Down Again. Pois, essa é o que é. Também não é o Drive Me Crazy. Pois, isso nem é desse trabalho, é do trabalho anterior. Qual? É do Hit Me Baby One More Time. É Crazy. Ah, é? É. Pois é. Desse, opá, não sei. Sabes qual é a música que eu se calhar mais gosto de Britney Spears? Stronger Than Yesterday. Não te lembras? Lembro-me. É uma boa música para ti. Tu dizes que as coisas se tornam fortes, aprendes a ser forte. Ora, olha, essa música é que faz parte do Loneliness. Do Upside Down Again. Exatamente. Ah, é? Muito bem. Essa, a Protective. Feeling Me. E qual é a música? 2, agora! É lá, não fazes-me. Oh, tens que adivinhar, senão não saímos aqui. Estou aqui a ver se me lembro. Estou a bocar nada. Stronger Já te disse, quem é feliz é sortudo. O que é de sortudo? Como é que se diz sortudo em inglês? I'm stronger. Não posso dizer, só não digo o nome da música. Ora bom, eu escolhi isto, além de responder à tua coisa de felicidade e... Should happy. I'm happy. Esta diz que é sortuda, a rapariga é sortuda. É muito sortuda, tem tudo o que quer, mas está sempre a chorar. O que é que isto quer dizer? Há muita gente, eu por acaso... Cry. Isso, vai falando sozinho para os recadinhos, meio dizendo palavras. A rapariga, há pessoas que nestes dias têm pensado que há pessoas... porque é que eu tenho pensado nisto? Tenho visto alguma coisa na televisão que é de gente rica. De uma família rica e parece que está tudo bem, mas é onde há mais problemas. Pronto. Mas as pessoas... Quem estás a bater palmas agora? Bem, nem queres ficar sem beiras. E então as pessoas com mais dinheiro e com mais aparente felicidade e que têm tudo, se calhar entras em casa deles e é tudo à pancada. À pancada, não é dizer? Tudo a protestar uns com os outros e não há felicidade no seio da família. A Britney Spears fala disso nesta música, essa felicidade, já que estamos hoje numa de felicidade. I'm not a girl. Felicidade aparente. E então, depois, okay, estás a rir agora. E além disso, isto não é do tempo em que eu gostava da Britney Spears. Eu ainda sou do tempo. Isto não é do tempo em que eu gostava da Britney Spears. E era uma referência para mim. Eu quando... O que tu dizes que foi um marco na minha vida, no ano passado, o marco do Marco. Houve uma noite em que o bar em que íamos lá só estava a dar músicas a Britney Spears. Devem ter metido um CD com o êxito dela e era música atrás de música. Era tudo a Britney Spears. E eu lembrei-me logo, olha, vou fazer isso para quadras da música. Uma ação de quadras da música dedicada aos teenagers na altura, da Britney Spears. Um quadras da música dedicada a Britney Spears só surgiu em dezembro, passado 8 meses. Mas pronto, foi quando ela fez anos. Foi quando me lembrei. Entretanto esqueci, mas chega a cabeça de velho. Já te estou quase a morrer. Já. Já. Foi muito conhecido nestes... Mas espera, mas ela fez... Qual é a música? Fez anos dia 2 de dezembro. Faz anos todos os anos no dia 2 de dezembro. Eu não sabia. De 81, nasceu. Não é? Qual é a música? Para não fazer uma menina. She's a lucky boom boom. Ah, lucky she's star. She's a star. Não é lucky star, é só lucky. But she cries, cries, cries. Agora tu vais levar na cabeça, amigo. Quem? Porquê? Porque tu trocaste as voltas todas. Então, é 99, é do Upside It Again, que tu queres mais? Eu acho que não é do Upside It Again. É. Está aqui à minha frente. Tens razão. Foi lançado 7 de julho de 2000. Tens razão. Tu agora não é que aprendeste essa razão? Já na semana passada disseste umas coisas. Já aprendi há algum tempo. Mas eu só te ouvi desde... Foi guardaste essa piada para 2011, foi? Não, desde que me começaram a chamar de gato e a dizer que me davam whisky e saquetas, que eu, por causa do Napoleão Bonaparte, e eu então comecei a guardar a história da ração, pronto. Napoleão Bonaparte, whisky e saquetas, gatos? Passa a explicar. Eu estou a explicar. Como todos os ouvintes devem saber, eu chamo-me Carlos Bonaparte. E que tem? Pronto. E como muitos ouvintes devem saber, há um anúncio da televisão que é quando quando eu era pequenino. Quando a dona abre a porta e diz Napoleão, blá blá blá blá blá, whisky saquetas, blá blá blá blá blá, whisky saquetas. Napoleão é um gato. Ah! Ou seja, o que é? Isso, no fundo, é a ração do gatinho, não é? Ah! Ou seja, o Lorde concorda. É a ração do gatinho. Portanto, ora, se eu sou um gato e sou Napoleão, pronto, tenho a minha ração, não é? Então daí a dizer que... Qual é a música da Britney Spears? É Lucky. Muito bem. Pronto, está bem. Então é assim. Single do Upside It Again, do álbum lançado em 2000, mas a música é de 99. Faixa 7. Gostas de 99? Também está nos... Faixa 7, do Upside It Again? Sim. Vou ver até. Também tinhas nas suas cassetes de vídeo, a Lucky. Não sabes? Já não deveria ter, porque já foi em 2000, então... Já não deveria ter. Provavelmente já teria gravado, era nas minhas cassetes de. Na minha bem, faixa 7, Lucky. Sim. Principalmente nas minhas primeiras cassetes de áudio. Só. Stronger era a número 2. Tu sabes os ambos todos, as coisas. Acho que é a Britney Spears. Bom, vamos ouvir a Britney Spears and Lucky e depois vamos ter Abre os Braços com o Teu Jeito. Tá bom? Vamos lá. Ah. Agora vamos ter um Lucky. Depois sim, vamos ter tu a falar e depois vamos abrir os braços com o teu jeito. Os braços com o teu jeito. Não percebe nada, este cara na parte és mesmo coitadinho. Bom, antes que chegue aos 8 minutos, Britney Spears. Britney Spears, de 1999 ou 2000. Vou dizer o ano da gravação ou do lançamento? Pronto, 99-2000, foi naquela época futebolística. Exatamente. Lucky! This is a story about a girl named Lucky. Early morning, she wakes up. Knock, knock, knock on the door. It's time for makeup. Perfect smile. De uma rapariga chamada Sortuda. É assim que começa a música da Britney. Pronto. Ouvi isto agora. Ouvi. Por acaso, esta música a mim também, também traz muito boas recordações. Sabes porquê? Porquê? Lembra-te do Sol Música? Não. Na altura o Sol Música existia ainda, mas... mas acho que já começou. Sabes que acabaram com o Contra Informação? Ah! Mas já não foi de agora, eu só soube hoje. Vi um programa na RTP2 e o programa foi só sobre isso, a falar sobre o fim do Conto de Informação. A sério? Ah, e agora? Vais matar? Ao que nós chegamos. É. Diz que o José Fragoso, o diretor do programa da RTP, reuniu com a Mandala, a editora que produz o programa, e o formato está esgotado. O modelo de humor está esgotado, então parou. Como é que se diz? Previsivelmente. Previsivelmente, para nunca mais voltar à RTP. Se voltar, ah! Então... Não é previsivelmente, é provisoriamente. Não, previsivelmente. O que é previsível é que não volta à RTP. E vai ficar parado não sei durante quanto tempo. Mas nem se sabe se vai voltar à CICO-TV. Pois, haverá de voltar a alguma destas ou de outra, ou um outro formato, uma coisa parecida, tal, com a mesma, também com mandá-la a produzir. Mas pronto, ficaste a saber agora com outra informação, já não existe. Que não seja tão direto, não é? Que não seja tão direto. Pois, não sei. O provedor da RTP, do canal espectador da RTP, até perguntou à produtora da mandá-la sobre pressões políticas. E ela disse que não. Que não, pois, claro. Ela ia dizer que sim. Também te pois, exatamente. Olha, sabes o que é que eu te digo? Eu se estivesse no lugar deles... Eu não acredito que tenha vindo, por acaso. Eu se estivesse no lugar deles, eu gostava muito da minha família. Podes crer. Acredita-me, como isto anda... Mas, se estivesse no lugar deles, gostava muito da minha família. Pois. No lugar de quem? Hã? No lugar de quem? No lugar do programa. Preferia a minha família ao programa. Podes ter a certeza que eles... Pá, só pode. Não me acredito. Há 15, há 14, desde 96 que aquilo dava e agora... Pois, mas é assim, nós nunca... Ainda por cima agora que passou a dar ao fim de semana o almoço, ninguém via. Mas houve. Ah, ninguém via? Olha, eu via muitas vezes. Até começar a fazer o Nota 7, vi muitas vezes. É, tá-lhe. Tanto vias que nem sequer sabia que tinhas acabado. Não, mas estávamos no Nota 7. Ah, parece que já estava a parar. Quando é que acabou com a tua informação? Não sei. Ah, eu ouvi até agosto. Não sei. Pois como eu te disse, comecei a ver a Nota 7, mas eu via todo... Ah, que agosto, sim. Em novembro eu lembro de ver aquilo. Pois... Foi recente, deve ter sido recente. Pronto, mas enfim... esta música ainda é do tempo em que havia conta e informação. A música que vamos ouvir agora... De que ano é? É de 1998. Muito bem. Mas eu lembro-me dela... É de 98? Que engraçado. Mas eu lembro-me dela como sendo de 1999. Olha, falei em novembro, o... Ah, não, foi em dezembro. Parece que 14 de dezembro foi o último dia. Mas continua. Dizia eu, é que ainda sou do tempo em que havia contra-informação. E esta música foi lançada em época de inverno. Passava num canal televisivo, aqui em Portugal já não há. Era o Sol Música. E na altura, Sol Música é referente ao sol, era a coisa que mais havia. Estávamos do inverno, havia mais chuva do que sol. Mas Sol Música havia todos os dias. Então eu, doentinho, às vezes ficava engripadinho de caminha. Eu ouvi esta música e sabem que esta música me traz muito boas recordações, porque eu tinha uma coisa em casa enorme que parecia uma bandeira, uma antena paranoica, que eu, coisa que apanhava canais de televisão. Mas era uma destas que filtrava. Aquilo tinha canais portugueses e essas coisas. Pronto, era de uma operadora de televisão. Então era daquelas coisas onde vinha assim uma sobrinha e aquilo começava a parar. Vais-te dar, vais-te dar. E pronto, e depois às vezes... Olha, hoje sim, também continuo. E então eu ouvi esta música, mas que coisa tão gira, anti-look, mas até o quê? Eu, na altura, não sabia o que era o look, não é? E então, mas gostava das meninas. Vais-te dar, vais fazer-me arrepiar. Mas sabe que música tão atrevida. Mas depois pensei, bem, isto para atrevida era pouco, não é? Mas então é assim, escolheste a música porquê? No princípio do ano de 1999, eu era uma pessoa muito doentinha. Passava muitos dias de cama, a sozinho, a bolsinhas de água e sal, e coisinhas que não fazem mal ao estômago. Então eu ouvi esta música enquanto adormecia, vagarosamente, sem sono, mas coitadinho, não tinha nada para fazer. E pronto, então esta música traz-me boas recordações, porque há uma coisa muito boa. Quando estamos doentes, que estamos na cama e ninguém nos diz, levanta-te! E eu, na altura, que não tinha antena web, até gostava de estar deitado. E depois é assim, eu estava a estar deitado e tinha uma cadeira. Ah, aquele animal era um espetáculo. Ainda hoje, tadinha, ainda hoje é viva. 13 anos depois, quase. E então eu gostava daquela cadeirinha. E ela vinha para a minha beira. Deitava-se à minha beirinha, depois aquilo parecia, sei lá, largava, sei lá, não sei quantas toneladas de pelo por dia. Não interessa, mas eu gostava da miúda. Pronto, ela fazia-me companhia. Lá ia rodar para a porta de vez em quando, mas depois voltava. Pronto, e é. Então, eu escolhi esta música. Sou-me recordação. Agora também tinha outra. Faz-te lembrar o tempo que estava jogando ou faz lembrar a cadela? Faz lembrar as coisas boas da vida, porque eu estava doente, não ia para a escola. Ponto número 1. É verdade! E depois, ponto número 2. Estava na caminha cantinho. Com o frio daqueles. O que aconteceu? Vou ter a minha pontadinha. Eu por acaso estava doente, mas se não estivesse doente, eu acho que me fazia doente, que era para ficar na cama mais tempo. Então pronto, eu ouvia o sal música. Ah, mas aquilo é cada música. Grande, grande música. Sabes o que é que este pedaço me fez lembrar? Havia um programa na Antena 1, não sei se ouvias, que era Um Lugar ao Sul, que o Rafael Correia ia para as aldeias, para os sítios lá nos confins de Portugal, e ia falar com as pessoas lá da terrinha, e já sabia, o programa todo, ali, as pessoas a falar assim, e como estão a falar, ia ver-se os ranchos folclóricos. Então agora vamos ouvir aqui a senhora Irmelinda a dizer um poema. E ouvia-se a senhora Irmelinda a dizer uma quadra. Vimos aqui festejar com muita emoção. A um lugar ao sul da Antena 1, entregámos o nosso coração. E eu vi essas coisas ao lado. Muito bem, Dona Irmelinda, muito bem. Posso... Quando é que isto passa na rádio? posso fazer uma coisinha também? Agora vamos ouvir, se eu quero para a parte. Aliás, até um tercinho. Vamos ouvir, quero para a parte aqui da terra de Miranda do Corpo a dizer um poeminha, mas uns versinhos. Versinhos. Então, o meu nome é Dionísio. Quis fazer um poema e fiz-o. Muito bem, Jocar. Muito bem. Agora vamos sair aqui de um lar da terceira idade. Bom, é o que eu queria dizer. Foi a 9 de dezembro do ano passado. Foi, olha, faz uns meses. Hoje, dia da gravação. Exatamente. Já é dia 9? Não. É. É. Faz agora um mês. Já viste? Que giro. E o Zé Fragoso disse também que era um programa muito caro. Quanto a informação. Pois, exatamente. Mas é. Tá bem. Só cada boneco. Pronto, tá bem, não era. Vamos ouvir, Zé Louca. Boa. Refúgio. Já tinha dito o nome da música? Não. Ora, disse agora. Obrigado, tínhamos esquecido. Refúgio, música das senhoras doutoras Antiluque. Respirar, e aqui é o céu, é a ilusão de ver a ti. sair daqui. Não quero mais a solidão. Aqui é o céu. Em teus braços sutis, meu refúgio de ilusão. Agora, porque é que eu disse que íamos ter a Britney Spears Lucky e depois a seguir à Lucky a tua falar e depois a seguir a tua falar era vamos abrir os braços com o teu jeito? Não percebeste? Ah, porque a música começa abre os braços com o teu jeito. Ah pá, não percebes nada, pá, faz parte do homem. Tiveste muito bem, agora. O problema é que eu já não duro aqui muito mais tempo, tu não vais aprender muito mais comigo. Semana passada esqueci-me de falar numa coisa, quando falámos ainda de 2010 rapidamente. Uhum. É a quantidade de pessoas famosas que morreram no ano passado. É isto? Apercebeste disso? Apercebi-me. Então eu vou-te dar exemplos. Rosa Lobato Faria, escritora e atriz, dia 2 de janeiro. José Maria Nunes, cineasta, 23 de março. Henrique Nascimento Rodrigues, advogado político, 11 de abril. O Beto, cantor, compositor, 23 de maio. O Almirante Rosa Coutinho, militar, 2 de junho. João Aguiar, jornalista e escritor, 3 de junho. Algum dia a seguir. Uhum. José Saramago, 18 de junho, escritor e jornalista. Ela era jornalista também, de vez em quando. Matilde Rosa Araújo, escritora, 6 de julho. Esta tem uma história muito engraçada. É que no ano passado concorria a um prémio da Câmara Municipal da Trofa de Contos. Acho que te falei na altura. Uhum. E o prémio era o prémio Matilde Rosa Araújo. Tem assim o nome já há uns tempos. Uhum. No ano em que eu concorro, ela morre. Pronto. Mas isso já aconteceu em fevereiro ou março. Acho que foi em março. O final do... Foi. Acabou no dia 9 de março, que foi o dia de aniversário dos meus pais. O prazo da candidatura. 25 de julho, Vasco de Almeida e Costa, político. O António Feio, ator e senador, dia 29 de julho. Mário Teco Rezende, jornalista, 2 de agosto. A atriz Maria Dulce, 24 de agosto. O futebolista José Torres, a 13 de setembro. A 14 de setembro, o músico Francisco Ribeiro. Mariana Rei Monteiro, atriz, a 20 de outubro. O político Hernani Lopes, a 2 de dezembro. Virgílio Teixeira, ator, 5 de dezembro. Carlos Pinto Coelho, jornalista, 15 de dezembro. Dirigente esportivo Pôncio Monteiro, a 21 de dezembro. No dia de Natal, 25 de dezembro, o mestre e compositor Manuel Lima Cruz. E no dia 29, o político Eduardo Azevedo Soares. Também foi ministro. Ei, Mariana Monteiro. Mariana Rei Monteiro, sim. Que fez até a primeira Vila Faia e a Vida de Sal. Estou falando bem. Eu mesmo parecia. Essa não era a que fazia... Epá, eu não sei até posso... Mas essa não era a que fazia de Vera Mónica, na Vida de Sal. Não havia nenhuma Vera na Vida de Sal. Então, já tinha 80 e tal anos. Ok, então... Era da idade da Maria Dulce, bem. Então, é um bocado mais velha, até. Eu espero. Eu acho que assim... Não interessa, pronto. Eu depois procuro por ela no YouTube. Porque eu acho assim quem é que era. Agora que falas na idade, já sei quem é que era. Não esquece, se conta a Vera Mónica, eu explico quem é que era a Vera Mónica. A Vera Mónica era a mesma atriz. Era uma que foi da nossa turma. Também. Não, mas há mesmo uma atriz que se chama Vera Mónica. Não sei quem é. E que fazia parte do elenco da Vida de Sal. Então, e qual é que é a tua última música? Não me apetece dizer. Está bem, e depois diz que sou eu que falo pouco. Muito, aliás. Olha, o que é que achaste do... O que é que achaste do... Não sei. Do Carlos Castro? Pois era isso que eu tinha falado. Olha, ponto 1, eu não faço menina ideia de quem é que seja o Carlos Castro. Não sabes quem é? Já surpreendi não sei quantas pessoas com isso. A mim também. Não faço uma ideia quem é que é o Carlos Castro. Ah, não. Não. Tá bom. Ele era transformista, não era? Era jornalista e era associado aos gays e falava muito da vida da imprensa, na imprensa cor-de-rosa, escrevia crónicas. Tu não sabes que é o Carlos Castro? A sério, não faço mais pequena ideia. Estava aqui à procura da Mariana Rei Monteiro. Tá bem, mas ouviste a história ou o quê? Ouvi, ouvi. O que é que achaste? São malucos, acho mesmo. Ah pá, sei lá. Pá, não sei, não faço a mínima ideia. Pá, não tenho uma opinião formada sobre isso. É que começamos bem com esta história do Carlos Castro. Mas eu por acaso eu te falo. Quem morreu na semana passada? Pois? Que eu até comentei. O ano vai ser como o ano passado. E agora foi o Madeira 11 para o hospital. As peças já vai ficar bom. O Alberto João Jardim teve um infarto ontem. É sério? Olha, é esta a Mariana Ramoteiro. Não é esta? Só para impedir de sair do meu quarto. É esta. Ah, minha senhora, parece impossível. Isto está por causa... Foi o que falou, a minha senhora, parece impossível. Isto foi na série, a gente queria outra coisa. Eu se não estou em erro, será que fazia de Maria dos Anjos na... De Maria dos Anjos nos Jardins Proibidos, não era? Não vi os Jardins Proibidos. Já sabes que me falam as coisas, as bandas a 4, ou só se for 2000 para trás, porque 2000 para cá. Só se me falaste a Sara Matos. É isso, é quem é, eu gosto da rapariga. Gostava de a conhecer, por acaso. Ah, pá, eu não sei quem é que fazia Justina. Tu vias A Vida de Sal? Via. Mas não te lembras nada da história, dos pescadores e. Não. Vagamente. A personagem principal era a Eugénia. Que em tempos foi da Maria da Praia da Fé, era uma pessoa simples, mas depois começou a construir o Império. Sim, e sim, agora sim. Era muito rica. Pronto, é essa a Mariana Ramoteiro, fazer de Eugénia. Ah. Depois descobriu a neta, que era a Patrícia Tavares, a Mariana. Pois eu sei que a Mariana depois já devia estar o Paulo, que andava assim. O Paulo andava assim em cima dela. Pronto, pois. A Eugénia era a patroa da casa, era a patroa da casa toda. Isso, é essa a Mariana Ramoteiro. Que saudades que eu tenho das vidas de sal. Saudades só porque queres lá todos os dias agora. Por isso, é que sério? Por isso é que eu sei isto, está muito alisado. Eu não sabia que estava outra vez. Já deve ter ultrapassado o meio, já deve estar mais perto do fim. É que eu quando vi foi em 2007. Está a dar agora na RTP Memória. Ao meio-dia. Do meio-dia aos meio-dia e 45. Queres mais informações? Visita www.radioantenaweb.info. Olha, é a altura em que eu não estou a fazer rigorosamente nada. Ao meio-dia dá A Vida Sol de segunda a sexta. Que espetáculo. Ficaste a saber. Estás a ver? Trouxe mais um momento de felicidade hoje. É, mais devagar. A minha música também é 998. Por acaso pensei que o Antílope Refúgio também só ouvi agora. Esta vez. A do meio já tinha ouvido. A primeira e a terceira não tinha ouvido. Ouvi agora. Só que esta é mais... Pensei que o Antílope fosse mais rápida, mas não é. A das Antílope. Era só mulher, não é? Era. Santa Maria, lembras-te? Lembro-me. E eles também... Qual foi o primeiro álbum deles? Em 1998. Eu sei tu és. Então pronto, é essa música que vamos ouvir. Porquê? Não primeiro sei. A resposta... Nem sabia que o ano era o mesmo. Calhou. Depois grupo pop. Também é, não é? É. Uhum. Depois faz-me lembrar os tempos... Lembras quando logo na primeira emissão... Eu contei-te que os Excesso foram atuar à terra onde eu morava e foi uma alegria na altura... Uhum. Não te lembras? Faz conta que te lembras. Não, lembro perfeitamente. Pois, lembro-me. Estás a lembrar tanto como eu me lembro da Primeira Guerra Mundial. e então aquilo, os Santa Maria também foram lá. Foi na mesma altura. Acho que até foi no mesmo dia. Foi uma coisa especial. Foi mais uma loucura. Imaginas, Santa Maria a tocar numa aldeia, numa freguesia, coitadinha. Acho que até o presidente da junta saiu de casa naquele dia. Sim. E então faz-me lembrar também os bons tempos. Também temos só música, Santa Maria passava só música. Passava. Mas não era propriamente esta, era já depois. Não, não foi? Já era uma coisa, eram, mas. Era tudo para te amar, a falésia de amor. Tudo para. É isso, falésia de amor. Here we go, reverse or rest. Não era assim? E há uma música que eu achava muito gira, o princípio, que era. Há um mar à solta nas areias deste mar. Mar à solta, há um mar à solta nas areias deste mar. Muito bem. Não me lembro disso. É a música Castelos na Areia. Do segundo álbum, não. Do terceiro álbum deles. Sabadabadu. Voar em ti. Sabadabadu. Sabadabadu. Sabadabadu. Sabadabadu. Ah, que era... Sabadubado, são muitos amigos. Coitado. Bom. Recapitulação. Ainda vais dizer alguma coisa? Não. Alexis Jordan Happiness. Tema de abertura da série de desenhos animados Happiness, que por cá passou na Sociedade de Informação e Comunicação número 3, canal SIC. Alexia Evie, Britney Spears Lucky, Mantin Luke Repúdio, Santa Maria Sei Tu És, Marcha Fúnebre. Repúdio é Refúgio. Ah, eu escrevi Fui eu que escrevi. Pois tu que escreveste Repúdio. Ai, seu enganador, seu bigarista. Pois eu copiei que tinha escrito. Repúdio. Porque era. Porque quando eu fui buscar a música. De repúdio para refúgio, já sei que só trocam duas letras, mas é uma diferença. É, isso é. Repúdio, refúgio. Sabes que é new? Eu acho que ser anti-look é repúdio. Repúdio. Até não é repúdio ao look, é anti-look. Já bem está. Já disse as 6 músicas, já podes ir embora. Já? Já podes despedir. Pronto. Pronto, o Carlos vai-se embora, faço as despedidas. Ele acabou de somar tarde. Olha, esta cadeira, a tua cadeira é melhor que a minha, por isso bem para o teu lugar. Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Escolhe Sua, Escolho Eu. Desta vez encontro-me sozinho, já que o Carlos Bonaparte se retirou para talvez o seu lanche. É hora talvez de comer o seu bagaço, beber o seu bagaço e comer o seu bagaço. Acabei de ouvir o que eu acabei de dizer. De beber o seu bagacinho e comer ainda umas bolachas de água e sal. Faz agora. Polícia Judiciária, isso é um assalto. Muito bem, Carlos Bonaparte. Quase que conseguias fazer melhor do que eu, que acabei de dizer que o Carlos foi comer um bagaço. Ai, beijo para a tua cadeira. Estava tão bem na tua cadeira. Não, anda cá, está bem. Não, insisto. Portanto, estou a ficar de pé. E então, voltou para a cadeira o Carlos Bonaparte. Só para dizer que voltaremos, se morrer entretanto, gostei muito de vos conhecer, mesmo que não conheça ninguém. Pode ser eu, pode escolher eu, escolho eu. Escolho eu, vai ser o novo programa a estrear na próxima. Se é novo programa, claro que vai estrear. Na próxima semana, no canal 3 da Antena Web. O Carlos não se despede, despede-se meu. Até à próxima semana. Eu me despeço porque, pá, eu gosto de cá estar, percebes? Está bem. Uma Santa Páscoa para vós todos. Esperando que gostais do vosso dia-a-dia e que possam contribuir para a vossa felicidade. Posso falar? E que possam contribuir para a vossa felicidade e para a felicidade alheia, que é assim que todos nós devemos proceder nesta nossa passagem efêmera pelo universo. É assim que todos os ouvintes, é bater palmas? É. Então está bem. É como happy, alegria. Não é happy, é eu sei que tu és, Santa Maria. É a mesma coisa. Olha, mais ensaios para a ópera. Aqui não era tão ópera, era mais rock. Yeah! Pronto, eu já me despedi, agora o Carlos vai falar. Pronto, ouvintes, fiquem bem. Estás a falar muito longe. Não, mas é, ouve. Já vem 11 minutos e 25. É. Sim. Pronto. Então, ouvintes, mas eu queria dar uma cabeçada no microfone. Yeah! Hoje uma emissão muito especial com ensaios de ópera e rock. Exatamente. Deve ser uma versão nova do Jesus Cristo Superstar. Jesus Christ! É isso, despede que eu canto do Superstar ao longe. Superstar! Então, ouvintes, foi um prazer imenso estar convosco. Fiquem bem. Um forte abraço para vocês todos e até para a semana. Vamos então ouvir o tema de Santa Maria e que dá pelo nome de Eu Sei Tu És. Até para a semana! Tu és loucura, és o meu prazer. Uma aventura que sem crer.